Jesus tem poder, faz milagre acontecer. Fez um milagre em minha vida. Sei, não há impossível pra Deus. Ele pode tudo fazer. Faz da estéril mãe de filhos. Só meu Deus faz milagre acontecer. Basta somente crer. Deus fará milagre em sua vida. Quando o homem diz não tem mais jeito, nessa hora que Deus diz eu faço. Quando não há forças pra seguir, Deus nesta hora diz estou aqui. Quando a esperança acabou, nessa hora que Deus diz eu sou. Sou Deus que hoje vou te abençoar. O milagre eu vou lhe entregar. Basta somente crer que o milagre vai acontecer. Que eu chorei nos pés do meu Senhor, pois grande era a dor. São tantas lutas que eu passei, mas eu não duvidei. Um milagre em minha vida, promessa de Deus, faz milagre acontecer. Basta somente crer, Deus fará milagre em sua vida. Quando o homem diz não tem mais jeito, nessa hora que Deus diz eu faço. Quando não há forças pra seguir, Deus nesta hora diz estou aqui. Quando a esperança acabou, nessa hora que Deus diz eu sou. Sou Deus que hoje vou te abençoar. Um milagre eu vou lhe entregar. Basta somente crer que um milagre vai acontecer. O Senhor vai te ajudar. Ele está bem do seu lado. Se não tem forças pra resistir, lembre que o Senhor vai cumprir as promessas em sua vida. No tempo de Deus faz milagre acontecer. Basta crer e esperar, Deus fará milagre em sua vida. Quando o homem diz não tem mais jeito, nesta hora que Deus diz eu faço. Quando não há forças pra seguir, nesta hora estou aqui. Quando a esperança acabou, nesta hora que Deus diz eu sou. Sou Deus que hoje vou te abençoar. Um milagre.